Bom, então continuando aqui a cobertura Feira Música Brasil 2010 em Belo Horizonte. Agora estou aqui com o Alfredo Manevi, representando aqui o Juca Ferreira, do Ministério da Cultura. Queria saber de você, Alfredo, a sua opinião, e se você puder falar em nome do Ministério também, a visão acerca do circuito fora do eixo. A gente está aqui com um stand, a gente está tentando dialogar com diversas instâncias, poder público, setor privado também. Queria saber o que você pensa disso aí. Olha, eu penso que é um momento ímpar de maturidade do projeto musical no Brasil. Acho que o Fora do Eixo tem um papel importantíssimo, organizou um campo, né, em torno de ideias e de propostas. O Ministério da Cultura costuma não só escutar, como interagir com essas propostas. É muita convergência. O campo hoje está maduro, tem uma plataforma, 10 pontos que saíram da Carta do Recife. Provavelmente outros pontos vão sair daqui. E o que está em jogo é que organização da música nós vamos ter no Brasil nesse século. Nós vamos ter uma organização vertical, uma organização horizontal e democrática. Se nós vamos ser capazes de fazer da era digital uma economia saudável ou pouco saudável, né? Capaz de gerar independência, né, para quem cria e para quem produz. Se nós vamos ser capazes de fazer da música brasileira um eixo do desenvolvimento no Brasil. Acho que esse é o debate que está. É mais do que simplesmente uma política para a música, é como a música vai contribuir num cenário mais geral. Né? Então é animador a Feira Música do Brasil, terceira edição, chegar nesse nível, nesse padrão, em Belo Horizonte, uma cidade musical, onde a gente vai ter não só negócios econômicos, mas muito debate político, intelectual, crítico, para atualizar essa agenda. Né? Nós do Ministério da Cultura, da Funarte, aguardamos com ansiedade esses resultados, que tem sido, nossa conversa tem sido norteadora aí da agenda. Quando o Gilberto Gil assumiu aí o Ministério, quais foram as dificuldades, quais eram as dificuldades do Ministério da Cultura naquele momento para serem trabalhadas, para chegar nesse momento atual de trabalho realmente muito mais próximo do trabalho coletivo, horizontal? Como é que foi esse processo? O Ministério que a gente encontrou era um Ministério ensimesmado, autofágico, não reconhecia a economia da música, Funarte sucateada, não existia uma política para a música no Ministério. O Ministério era uma cultura de salão, assim, não tinha nenhuma economia, nenhuma visão da economia, nenhuma visão do acesso, nenhuma visão da conjuntura do desenvolvimento. Então o Ministério se apequenava, ele não entrava nas grandes decisões do país, ele não tinha discurso, ele não tinha narrativa. Era um Ministério desimportante também, ele não dava atenção para a cultura e a cultura também não dava atenção ao Ministério da Cultura. Não havia interesse mútuo. Né? Hoje mudou. Então o desafio foi esse, é tirar o Ministério da insignificância e transformar ele num Ministério estratégico, decisivo, um Ministério que se propõe a políticas públicas, debatidas com a sociedade e com o campo cultural. Maravilha. Você foi Alfredo Manevi, obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, volte sempre, para onde você for agora, boa viagem. Muito obrigado, valeu aí todo mundo que está ouvindo, participando, e boa Feira da Música a todos. Valeu. Então, seguimos aqui, esse foi Alfredo Manevi, representando aqui o ministro Juca Ferreira, Ministério da Cultura, e vamos continuando aqui com a cobertura da Feira Música Brasil 2010.